você quiser saber quem sou, é só olhar pra trás. Vai ver que alguém te amou e você nem ligou. Se quiser voltar no tempo, sei que vai lembrar de mim, querendo me mostrar pra você me notar. E sem querer foi meu primeiro amor, um sonho que não teve fim. E agora você chega de mansinho e diz pra mim que quer me namorar, me chama pra dançar. E o homem que um dia quis chamar sua atenção, de tanto te querer, tocou teu coração num sonho assim. Não pode se acabar, ninguém jamais irá pra dançar. E o homem que um dia quis chamar sua atenção, de tanto te querer, tocou teu coração. Um sonho assim não pode se acabar,